Tem momentos nesta vida que a gente precisa ver algo acontecer para aumentar a nossa fé e não deixar nossa esperança morrer. A gente precisa receber de Deus um sinal, como resposta a um desejo, como uma força para alcançar o nosso ideal.